Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2010, e como já sabem, às sextas-feiras, nós dedicamos, desde maio deste ano, dedicamos a sexta-feira aos grandes sucessos, aos principais sucessos dos hits de dança dos anos 90. E vamos nesta emissão começar, sem mais delongas, com dois grandes temas. Primeiro, Freed From Desire, a música que nos é trazida pelos Gala. Trazemos ainda a música dos SAS, os famosos inventores do Equador, mas a música que vamos ouvir hoje não é essa, é outra e tem aliás como nome Stay, é a música que vamos poder ouvir também logo a seguir à dos Gala. É desta forma que damos o pontapé de saída para mais uma edição de Musicália, sexta-feira, em que nos dedicamos sempre à dance music dos anos 90. Vamos, pois, a isto! My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. Those days are gone. Do you remember? continua, as energias continuam e os principais hits de dança continuam também a desfilar nesta emissão do Musicália. E vamos ser mais longas para mais dois temas, repletos de boas energias. Se não, vejamos o que é que me dizem desta música que vem já a seguir de Dario G, chamada Sunshine. É uma música, enfim, bem dance, daquelas músicas que sabe sempre, sempre bem ouvir, quer seja numa tarde quente de verão ou numa noite fresca, também de verão ou de inverno, enfim, em qualquer altura esta música sabe sempre bem ouvir, é aconchegante. Vamos depois ficar com mais um tema, mais uma grande música, mais uma grande senhora da dance music, Tina Moore com Never Gonna Let You Go, a música que vai tocar logo a seguir a esta primeira que vos anunciei. Vamos então ficar com estes dois temas e quando eu voltar, caros amigos, é mesmo para as despedidas porque o tempo é curto e nós vamos então aproveitá-lo ao máximo. Não quero muita conversa, quero é música para que vocês possam curtir e descontrair nesta noite de sexta-feira, véspera de fim de semana. neste dia vamos agora mais uma edição de Musical aqui na Rádio Antena Web. Vamos agora para os últimos dois temas e o primeiro é de um artista bem conhecido, não da dance music, mas da música em geral. Estou a falar de George Michael, que nos traz Spinning in Well. A música que vamos poder ouvir é uma música dance, atenção, é daquelas musiquinhas que dá mesmo para dançar. E depois, um clássico, sim senhor, Robert Miles com One and One, a música que mais marcou, se não estou em erro, a dance music da década de 1990. Vamos então acabar desta forma a nossa emissão da Musicália, desejando votos de uma ótima sexta-feira, de uma ótima noite, na companhia da Rádio Antena Web. Não percam já a seguir, se gostam, Planeta Rock com o grande Miguel Freitas. Eu estou de volta depois, quanto à Musicália, na próxima terça-feira, às 20h30. Claro que o programa musical será bem diferente do de hoje, mas se gosta de dance music e daquela musiquinha que tocava nos anos 90, então já sabem que de hoje a 8 dias tem mais. Fiquem ligados na Rádio Antena Web e atenção porque amanhã estreia, ou amanhã, enfim, da manhã para domingo, não é? De noite de sábado para domingo, estreia o Remix Me. É um programa sem locução, mas que, enfim, vai certamente surpreendê-lo com os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Não podem perder, se gostam de dance music, para além do que já existe, Target DJ, Hits Megamix, o Electric Nights, não podem também perder a estreia do Remix Me. E ainda o live set no canal 2, canal2.radioantenaweb.info, o programa que estava aqui às sextas-feiras à noite, agora está às sextas-feiras à noite, mas no canal 2. Já sabem, não podem perder. Se gostam de dance music, então estes são os programas para ficarem sempre a par do que passou e do que está agora a surgir no mercado. Vamos à música, ficamos com estes dois temas, George Michael, Spinning in the Well, e depois Robert Miles com One and One. Fiquem bem e até para a semana. time.